Alô! Tom. DJ Tom. Alta fidelidade ao que há de melhor na saudade. Com amor e com carinho para a nossa legião. Com muito carinho para a nossa legião. E o Homem do Alô começa aqui no Put Show. Mas tem que começar desse jeito aqui pra você. Você foi a brincadeira que virou loucura. DJ Tom. Foi um caso passageiro que durou mais tempo. Uma história que ficou por terminar. Saudade. Saudade. A mentira que acabou por se tornar verdade. DJ Tom. O problema é que apesar de não querer, eu te amo. Já fiz tudo que pude, desistir de te perder. E até sabendo que você não vem, eu te espero. Bora começar assim! Eu preciso desse amor pra ser feliz e pra viver. Tom, tom, tom. Não esqueço de você. E sei que nosso amor não vai ficar assim. Amigo Charlie do Fanático, minha companheira do Alex, um abraço. Eu estou aqui. Como é que você tá? Estou morrendo de saudade. Luxuosa Carroça da Saudade. Você foi a brincadeira que virou loucura. Meu cunhado Júnior. Já abra aqui o casal JJ. Curtida luxuosa, obrigado, viu? Uma história que ficou por terminar. Saudade. DJ Tom. A mentira que acabou por se tornar verdade. E a galera lá de Castanhal. O problema é que apesar de não querer, eu te amo. Já fiz tudo que pude, desistir de te perder. E até sabendo que você não vem, eu te espero. Meu amigo doutor Mauro, Henrique Castelli e o Neto Paiva, e também o grande Júnior Riboa e o Lucas Eduardo e a galera lá de Castanhal. Nem você de mim, e sei que nosso amor não vai ficar assim. Se você quiser tentar, aqui está a superação em aparelhagem. A Carroça da Saudade. A emoção de uma magnífica viagem ao mundo das recordações. Exuberância, tecnologia e modernidade. Luxuosa. Ainda quando menino. Só pra recordar, vai! Eu tinha um sonho encantado. Amar, ter alguém, ser amigo Ed e as suas ginásias luxuosas estão aqui na trilha do meu destino. No amor fui somente usado. O meu coração machucado tem medo de amar. Meu amigo Fernando, um abraço pra você, Salamanha. Minha vida me chama. É a Jaque que tá ali. Faz novamente. Alô, Jaque! É no seu grande amor. Diz que cadê o Alex, hein? Quem ama um dia seu sonho. Pode ver. Essa música é a música daquele cara que já sofreu muito na vida. Olha aí, ó. Eu só queria um amor de verdade. Sentir o gosto da felicidade. Que há tanto tempo eu escuto falar, só falar. Quero sentir esse amor de verdade, passar do sonho pra realidade e finalmente me realizar. A Carroça da Saudade. Porém a vida me chama, me faz novamente criança e diz que apenas quem ama um dia seu sonho pode realizar. Meu amigo Rony da Esferiel está aqui com a gente, um abraço. Eu só queria um amor de verdade, sentir o gosto da felicidade que há tanto tempo eu escuto falar, só falar. DJ Tom. Quero sentir esse amor de ver. Meu amigo Tota da Pedreira. Passar do sonho. E aí, Tota? Realidade. E finalmente me realizar. Alô! DJ Tom aqui. Vamos recordar aqui no Put Show. Como é que é? Vira a viola e cante uma canção pra mim. Vamos falar, bora. Que fale do céu. Bora falar. Que fale do mar. Bora falar. Que fale da vida. Eu e você. E de Deus. De mim e de você. Diz, vai. Diga que você pretende tudo deixar. Saudade. Que só lhe interessa da vida poder me amar e ir morar comigo numa ilha deserta em alto mar. Que tenha um barco para pescar, olhar ao redor e depois voltar. Que fique bem longe da confusão, da vida agitada, da poluição. E à tarde, quando o sol se for e brilhar a lua prateando. Um abraço aí, minha amiga Kelly. Tá com o Boné aí do seu esposo Nilton. Isso aqui também. Na verdade, estão de volta, né? Um abraço aqui do Tom. Fala, cabeção! Vira a viola e cante uma canção. E o Robigol! Bora, Robigol! As músicas que no passado foram sucesso e hoje pura recordação. Diga, vai! Diga que você pretende tudo deixar. Que só lhe interessa da vida poder me amar e ir morar comigo numa ilha deserta em alto mar. Direto dos Campos Marajoara para o mundo, a luxuosa Carroça da Saudade chegou. Show pra recordar! Pode show! DJ Tom! A gente recorda esse nome do alô! Aí, Fábio Cebolinha! Onde está aquela que um dia tanto me apaixonou? Da Rádio 99 FM, tá por aqui! Estrela no infinito procurando eu vou. DJ Tom! Onde está aquela que um dia tanto me apaixonou? E aí, professor Eugênio? Eu sou uma estrela no infinito procurando. Meu amigo Kiko! Kiko dos Fugitivos! Um abraço, garoto! Já andei. A Carroça da Saudade. Na esperança do meu lado. DJ Tom Máximo. De outras pessoas somos três. E aí, cabeludo, o que é que você é? Eu sou um eterno apaixonado. O carroça é festa aqui, o barbudo, o Natan também. Um abraço pra vocês. Preciso é saber se um dia ela vai voltar. Nada mais importa, nada tem sentido se eu não lhe encontrar. Tudo que preciso é saber se um dia ela vai voltar. Nada mais importa, nada tem sentido se eu não lhe encontrar. Os caminhos já andei, e a esperança do meu lado, de outras pessoas já gostei. Eu sou um eterno apaixonado. E o prêmio aí do Puxa da Regulação com a luxuosa carroça da saudade, dia 29, né, galo? E claro, a luxuosa fazendo aquele show de saudade pra galera. Onde está aquela que um dia tanto me apaixonou? Eu sou uma estrela no infinito, procurando eu vou. Aí, DJ Tom, toca mais uma carroça. Muito show, muito show, quer recordar? Eu me dediquei demais no amor, no amor que eu vi nascer, pois você. Passa aí a Jack, seu esposo Teco. Eles que vieram curtir aí o show da carroça aqui no Ponte Show. Flores vi então surgir, e o sol nascer como a canção que chega e faz feliz mil corações, e assim sonhei demais, mas tão breve você vem dizer que gosta de um outro alguém e não olha. Pega pra terra. No caminho hold e não resolve. Sou tão simples e tão simples é a solução. Não é mais o mesmo hoje gostar da solidão. Sou tão simples e tão simples é a solução. Hoje gostar da solidão. Ah, já tem seria aí do Frangília na mão do maluquinho. É só você adquirir o seu na mão aí do maluquinho. A carroça. Dediquei demais no amor que eu vi nascer, pois você disse que carente assim precisava como eu. E flores vi então surgir, e o sol nascer como a canção que meu chega, amigo boneco, e faz feliz. Professor Águida, ao lado aí, assim, do Cícero, do Cícero Lanche, da dona Joana. Mas tão breve. Cadê o poeta? Tão breve você vem dizer que gosta. Gosta de um outro alguém e não olha pros meus ideais e a sorte que me deu. DJ Tom. Sou tão simples e tão simples é a solução. Não é mais o mesmo. Amigo Erlo! Minha amiga Silmara também está aqui com a gente. Sou tão simples, e tão simples é a solução. Não Direto dos campos Marajoara para o mundo. A luxuosa carroça da saudade chegou. É só pra recordar. Só pra recordar, né? Tua pele, beijo o sabor do mel. Bora, pô, de show! Beijo o sabor do sal. Meu amigo Ronaldão. Mas tem o sabor. Ele dá valor. Se não está. Come aqui! Quando tenho teus braços. Boa, potência! Nós voamos tão alto. Eu voo tão alto. Meu amor. Ninguém pode alcançar. Caminhamos por mil caminhos. Ai amor, ai amor. De desejos e disso. Cebolinho é a melhor vinheta que o Franginha tirou da fita essa daqui, ó. Quando DJ Tom. Na época. E me destes o teu amor. Eu viu, Cebolinha? Essa vinheta é do tempo da fita. Ai amor, ai amor. É como areia do mar. Ai amor, dia claro, sombra e sol da minha vida. Grande Morelha, você aqui com a gente. Meu amigo Edson lá de Curuçá, ao lado do seu grande amor. Está chegando o casamento. Fere como um punhal, se não. Tá chegando o casamento. Quando deito em teu braço, DJ Tom. Nós voamos tão alto, eu voo tão alto que amor ninguém pode alcançar. Ai, amor, ai, amor. Deixa eu dar os parabéns aí ao meu parceiro Irã. Alô, Irã. Ai, amor, ai, amor. Irmão aí do meu padrinho Diego. Ele que está no berço hoje. Parabéns pra você. Felicidade, muitos anos de vida aqui no seu brother Tom. E aí, Rafaela? E me destes o teu. Já! Eu não posso viver sem ti. Ai, amor, ai, amor. Caminhamos por mil caminhos. Ai, amor, ai, amor. De desejos e de suspiros. Ai, amor. Direto dos Campos Marajoara para o A Luxuosa Carroça da Saudade chegou. Meu amigo Almir Gerequinze tá no setor dele. E ele tá aqui recordando. Você quando está zangada é mesmo um perigo em qualquer lugar. E a Tati das Marias. Uma garota me toca, morre de ciúmes e já quer. Cadê você, meu amor? Meu amor, você me deixa louco. Como é que é? Faz um drama e briga por tão pouco. Vai embora, diz que é o fim. Mas sempre volta pra mim. Desgraçado. Oh, oh, oh, meu amor. Fale o que quiser que eu não ligo. Sempre vou te esperar no sorriso. O ciúme é culpa da paixão. Oh, oh, oh, meu amor. É gostoso quando a gente se ama. Nosso amor pega fogo, se inflama. Nessa cama, tira a chama. Nada apaga esse calor. DJ Ferreira, lá do Rio de Janeiro. Isso aqui também com a gente. Aí, Ferreira, um abraço pra você. Lúcio Cenez. Você quando está zangada é mesmo um perigo em qualquer lugar. Se alguma garota me olha, morre de ciúmes e já quer brigar. Meu amor, e aí, de bicho do Carlos e Edina. Faz um drama e briga por tão pouco. Vai embora, diz que é o fim. Mas sempre volta pra mim. Oh, oh, oh, meu amor, fale o que quiser que eu não ligo. Sempre vou te esperar no sorriso. O ciúme é culpa da paixão. Oh, oh, oh, meu amor. Meu amigo Gerrão, a gente se ama. Um abraço pra você. Nosso amor pega fogo, se inflama. Essa cama, saudade. O Tijão, o homem do Alão chegou! DJ Tom! Meu pensamento longe vai, essa lágrima que cai, já não dá pra segurar. É saudade de você, amor. É saudade de você. Olha o vizinho, rapaz. De você, amor. Que é? É saudade de você. A solidão vem machucar, o coração já quer parar, e você tão longe está. Meu cunhado Júnior, minha irmã Josi. Meu cunhado, eu vou puxar aqui um pouquinho do nosso baú de luxo. Só um pouquinho. É saudade de você. Só um pouquinho, dois dedos só, viu? É saudade de você, amor. É saudade de você. Você está, eu chorei. Por você estou chorando. Meu amigo careca, hoje ele tá, parece um peru de rifa. Em algum lugar você só ressaca, né? Me ouvir cantar, pode crer. Por você estou cantando. Deixa você. Saudade de você. Quem é Rose? De saudade de você. De saudade. Vou puxar aqui um pouquinho do nosso baú de luxo. Amor, quando a gente fala em baú, de saudade, a gente fala assim, ó. Não suportar, olhar mais uma vez o seu retrato. Eu não precisaria me importar com o quadro na parede do meu quarto. E aí, boneco? Ao longe uma vitrola vai cantando os versos de um poema de amor que se acabou. Mas o cara não pode ver nem a foto da desgraçada. E aí ele começa a chorar, né? Né, Erlon? Faço o que posso pra esquecer que um dia eu também já fui usado. Oi? Pelos seus caprichos de mulher que sempre teve alguém apaixonado. Eu não passei de nada pra você, igual a tantos que você mentia. Olha aí! O quadro da parede eu vou tirar pra não mais sofrer. E aí, Galo? Dia 26, quarta-feira, lá em Bragança, Carroça, Búfalo e Aldaí Playboy. Eu não passei de nada pra você. E você e o Ribeirinho. Igual a tantos que você mentia. DJ Tom. O quadro da parede eu vou tirar pra não mais sofrer. Eu não passei de nada pra você. Igual a tantos que você mentia. O quadro da parede eu vou tirar pra não mais sofrer. De luxo. Baú de luxo pra você recordar. DJ Tom. Leviana, esqueceu que um dia disse que me queria e agora estou só. Meu amigo Alex do Churrasco, Jabra que ao vivo e a cores. E claro, está onde ele se sente bem, onde tem moral. É aqui da Luxuosa. Pra cima, Alex. Tudo tem o seu dia e o seu vai chegar. Você vai se danar como eu me danei por você. Será que não se apanha ser tão leviana? Será que não se acanha ser tão leviana? Leviana, você é leviana, sempre será leviana. Sou um bobo a mais entre tantos que há por aí. Família, Pedrinho, do Forte Safadão. Isso aqui é baú de luxo. É baú de luxo. Saudade. Não posso mais ficar a esperar você chegar. Meu bem, agora sei que não vou mais ficar sofrendo. O tempo fez você mudar. E agora? E até deixar de me amar. Vou procurar um outro alguém que queira sempre me amar. Máximo puxando um pouquinho do baú de luxo. Pra você entrar naquele clima de recordações. Dando um giro musical nas recordações. Olha a vinheta! Sucesso não em todo lugar! Mas fica a esperar você chegar. Meu amigo Fábio Cebolinha. Cenário Cebola. Agora sei que não vou mais ficar sofrendo. O tempo fez você mudar. Vaqueiro Tom detonando. E até deixar de me amar. Vou procurar um outro alguém. Baú de luxo. Mais um. As músicas que no passado foram sucesso e hoje pura recordação. Aí, meu cunhado! Olha que amor, eu estou voltando. É tão bom chegar, eu estou chegando. De luxo, Tom Máximo. E do comecinho. Olha que amor, eu estou voltando. DJ Tom. É tão bom chegar e eu estou chegando. Caiu erro. Quero te dizer que me arrependi. Quero te contar o quanto sofri. A carroça. Mas valeu a pena esse meu desterro. Longe eu descobri, descobri meu erro. E aí, mesquita, o que, que tu descobriu? Descobri que a vida começa aqui, dentro do meu lar, e eu quase perdi. Essa é a história do Alci. Escuta aquele dia. Encontrei mulheres que me amavam. Mas quando acabava o dinheiro dele. Mas que de manhã logo me deixavam. E eu confesso, amor, que jamais senti em outros braços o calor dos teus abraços, meu amor. E aí, Fernando? Na época, Silva Filho! Wellington Franginha, já no corpo a corpo. É. Encontrei mulheres que me amavam. Amanhã logo me deixavam. E eu confesso, amor, que jamais senti em outros braços o o calor dos teus abraços. Pra fechar a sequência do baú de luxo. Tem sido sempre assim, você longe de mim. Tem sido tão ruim, você tão longe assim. E eu tão triste sem você. Por quê? Por quê? Você não quer voltar. E aí? A mim. E aí, Cris? O meu mundo é você, meu bem. Égua clareou! Minha vida é você. Olha, tava 0-0. Também, porém você só quer. Calma, babuína, só uma dança. Fazer sofrer meu coração. Essa amiga Cris já fazendo corpo a corpo, né, babuína? Todo seu. Mas um dia voltará a mim. Nesse dia cantarei assim: voltou meu amor, voltou meu bem. Agora eu sei, sou bem feliz. Saudade pra você. E eu tão triste sem você. Por quê? Por quê? Você não quer voltar a mim. O meu mundo é você, meu bem. Vai, cabeludo. Vai que é tua. Minha vida é você também. Porém você só quer fazer sofrer meu. Parei de beber. Que é todo seu. Mas um dia voltará a mim. Olha o respeito. Nesse dia. E as ginagens? Cantarei. Estou aqui. Assim. Voltou meu amor, voltou meu bem. A gente agora puxou um pouquinho o baú. Eu sei, Tom Máximo. Sou bem. Vem pra festa do Búfalo. Vem. Que essa noite é pra nós, sóis, na magia do amor. Vem, filha. Vem, deixa o fogo chegar, dá todo esse calor. Deixa a paixão tomar conta de nós, sem saber. Maluquinho já no corpo agora. Sem se importar com a vida lá fora. Deixa a emoção esconder de uma vez a razão. Vem, sem ter pressa de ir embora. Vem, sem ter medo do fim. Vem, que esse amor me devora. Vem, traz o sonho pra mim. Vem, que esse amor não tem hora. Deixa a paixão tomar conta de nós, sem saber. Ei, Máximo, deixa eu abraçar aqui nosso amigo DJ Ferreira, um dos mais categorizados DJ do Brasil, diretamente do Rio de Janeiro. Que na verdade ele veio no seu avião particular, curtia luxuosa, está aqui no Ponte Show, ao lado do Fábio Cebolinha, meu irmão. Sem ter pressa de ir embora, deixa a paixão tomar conta. DJ Ferreira. Só sem saber. Pela Ferreira. Sem se importar com a vida lá fora. Já mudou uma esquitada, né? Esconder de uma vez a razão. Vem. Aí, DJ Tuma. Toca mais uma na carroça. Sinto que você me ama, mas tem medo de assumir. Toda noite em minha cama, eu começo a refletir. Se você gosta mesmo de mim, amor, ou se tem outro em meu lugar, decida meu benzinho, por favor, que eu estou a lhe esperar. Só pra recordar, vai. Sinto que você me ama, mas tem medo de assumir. O Elo quer aquela música, seu mano. Em minha cama. Ele tá tão bem, né? Refletir se você gosta mesmo de mim, amor, ou se tem outro em meu lugar. Decida, meu benzinho, por favor, que eu estou a muito show do Máximo. Entende o quanto eu te quero. Só você não entende. Chute certo. Faça a sua aposta do chute certo. Aí, Nilson. Você tem algo especial. É um abraço, meu parceiro Renan, da RW Mugimarcas. Bora, Renan. Só você eu vou amar. Boutique. O amor que eu sinto, o Máximo Veste R.A. Boutique, é puro e sincero. Eu jamais amei assim, e por isso estou feliz. Eu só quero que você, meu bem, me corresponda nesse amor. Só você eu vou amar. Pra esconder, meu Deus, eu te amo, e pro mundo inteiro eu vou gritar, vou gritar. Você tem algo especial que me prende, me domina. Só você eu vou. Chega pra cozir, hein? O amor que eu sinto é, é puro e sincero. O trabalho corpo a corpo. Eu jamais amei assim, e por isso estou feliz. Eu só quero que você, meu bem, me corresponda nesse amor. Só você eu vou amar. O nego da Maricinha na companhia do Cícero Lanche. Se não fosse ele, o Lúcio ia cair na brecha. Eu te amo, e pro mundo inteiro eu vou gritar, vou gritar. Você tem algo especial. Sidney, Renata, e a Pati, um abraço aí, a galera aí do 100% Saudade. Vou amar. Só pra recordar. Que quando escuta essa música, ele diz: depois que você foi embora, tudo ficou muito triste. Vi meu mundo desabar, DJ Tom. E aqueles momentos tão lindos que juntos vivemos um dia, só me resta recordar. Aí o Erlon. Parece que eu estou vendo você sorrindo feliz ao meu lado. Mas você está tão distante e entre nós está tudo acabado. Mas você está tão distante e entre nós está tudo acabado. Amigo, sim, ele dá valor. Tá tudo acabado. Quando ele fala que acabou, acabou. Mas depois de umas duas cervejas na cara, depois que você foi embora, é, tudo ficou muito triste. Aí o cara coloca um olhinho no zap. E aqueles momentos tão lindos que juntos vivemos um dia, só me resta recordar. Por nada no mundo eu consigo te esquecer por um momento. 60 minutos por hora você vive em meu pensamento. 60 minutos por hora você vive em meu pensamento. Por nada no mundo eu consigo, oh, oh, te esquecer por um só momento, oh, oh, 60 minutos por hora você vive em meu pensamento. 60 minutos por hora você vive em meu pensamento. 60 minutos por hora. Lúcio CDs. Pega o som, papai. Você nasceu da união de dois corpos, bebendo de amor. Deus atendeu ao pedido nosso. Você vem, pode ficar no nosso amor. Olha, tá gravando aí o CD do Homem do Alô, viu? Encheu nosso ar com perfume de rosa. Qual era o nome dela? Aninha, você é o nosso anjo. DJ Tom. És a nossa canção. E onde quer que eu vá, estará sempre em meu coração. Hana, oh, oh, oh, Hana. Máximo. Hana, oh, oh, oh, oh, minha Hana. Com você aprendi ter um amor. A Luxosa, na domingueira, da Via Show. Daqui a pouquinho, gente. Segunda-feira, véspera de Natal. Estamos lá no Cangalha Privilégio. E dia de Natal, a luxuosa, lá no Caçota. Ei, papai, vai ser show! Aninha, você é o nosso anjo. Já a nossa canção. E onde quer que eu vá, estarás sempre. Olha, te prepara que tem garapé mirim aí pra semana. Alô? Já não dá mais pra ficar do jeito que a gente está. Você pra lá, eu pra cá, e só me procura na hora H. É, pô, terei o jeito de esquentar a parada. Será que você não tem no peito um coração? Você me chama de bem, me usa, abusa e me deixa na mão. Vem, meu amor, vem pra cá, eu já estou cheio. Tá cheio de quê? Cheio de tanto esperar. Vem, meu amor, vem pra cá, eu já estou cheio. Aí, Silmara, de amor pra ti. Vou fazer o homem chorar agora. Vem, meu amor, vem pra cá, eu já estou cheio. Cheio de tanto esperar. Vem, meu amor, vem pra cá, eu já estou cheio. Cheio de amor pra te dar. Lúcio CDs, gravando tudo. Já não dá mais pra ficar do jeito que a gente está. Você pra lá, eu pra cá, e só me procura na hora H. Será que você não tem, amigo Galo, um coração? Dia 29 me chama de bem. No puxo da recordação, né, Galo? Deixa na mão. É nóis. Vem, meu amor, vem pra cá, eu já estou cheio. Cheio. Mas toda vez que toca essa música que eu vou tocar, tem um cara aqui. Cheio. Baixa, baixa a pressão dele. Sabe qual é? A pressão dele baixa, porque ele se lembra. Ele se lembra. Deixa pra lá. O que vou fazer se tomou conta de mim um sentimento estranho que já não tem mais fim? Só quem amou, calma, só quem sofreu por amor entende como é triste gostar de alguém assim. E aí, Tota, tu ama ou não ama? Eu amo. É. Me perdi de amor. DJ Tom. E agora minha vida pertence a você. Abre os braços, vem me amar. E eu prometo me entregar como nunca me entreguei. Nada vai nos separar, nem o tempo vai mudar esse amor que eu guardo pra te dar. Veja aqui! Tudo mudou pra mim. Pensei que fosse um sonho quando te conheci. Eu vou sonhar Eu vou sonhar com você. DJ Tom, já tô cheirando. Pois tudo que eu mais quero. Eu tô já tá cheirando, papo de rir. Eu amo. É ladrão. Me perdi de amor. DJ Tom, já tô cheirando. E agora minha vida pertence a você. Abre os braços, vem me amar. E eu prometo me entregar como nunca me entreguei. Amigo Alex, Charlie dos Venenos. Nada vai nos separar, nem o tempo vai mudar esse amor que eu guardo pra te dar. Braços, vem me amar. Eu prometo me entregar como nunca me entreguei. A Carroça da Saudade. Esta é a marca forte de quem tem qualidade e de quem entende do assunto.